licença que eu vou chegar. O diabo aqui na terra veste farda cinza. Me inspira, deixa vocês com minha levada, como uma bala na encruzilhada. A minha trilha é totalmente sem roteiro. A minha rima lhe causa pesadelo. Atormentado, eu sou um jovem louco. Eu já cansei de enquadro e de passar sufoco. Barato louco, eu na praça com uma mina. Perseguição, a blazer vira a esquina. Engatilha, atira, acerta o inocente. O resultado disso é a droga que vibra pra mente. Infelizmente é só lamento o mau comportamento. Atirem, professor. Rege em assalto, é não ter talento. Ô população Ribeirão Pretana, o que há? Estão elogiando os policiais, prender os ladrões do caixa. Eu elogio o ladrão que trocou tiros com fardados. Matou, morreu, mas cumpriu o seu reinado. Alienado, Mário Covas, veja o que você fez. Trouxe a cadeia, dois a morte, agora é seu freguês. Mais uma vez acerto na conta judiciária. A cada julgamento engorda sua conta bancária. Palhaçada, pra mim vocês são todos pilantra. Essa é minha revolta, minha vingança. Besteira, brincadeira, areques. Sempre está matando minha população, branca e negra. Pra minha rima você não tem nenhum discurso. Pra mim você é um bosta merda, um pobre defunto. Acabo por aqui sem deixar falha. Policiais pra mim você são todo canalha. Navalha, eu vou chegar sem zum zum zum. WRW segundo plano, explodiu a segurança. Não elogio quem mata criança. Somos a lágrima da mãe, sem esperança. A revolta de um pai que quer a vingança. Explodiu a segurança. Não elogio quem mata criança. Somos a lágrima da mãe, sem esperança. A revolta de um pai que quer a vingança. Acionar o exército pra tentar me capturar. Vou escapar, seja na terra, na água ou no ar. Uma frota não, um batalhão de soldado, um de chumbo. Em pouco segundo, meu verso afeta os imundo. Nesse mundo, minha rima Karashnikov. Além nessa bosta, só existe pra pobre. Ninguém esqueceu do caso do Curie do Pablo. Cadê a competência, vossa excelência? Do padrão safado, fardado não. O apaisano eu tenho dó. Seu cheiro fulano canalha, eu conheço um de cor. Muda a cor da viatura não adianta. Goi, diz e dig, rota, PM, gambé, tropa, pilantra. Isso é respeito, pernas abertas, mão na cabeça. Tapa na cara, coronhada, não prova sua inocência. 190, o DDG que não é gratuito. A lei da lei só funciona pra pobre ladrão, bandido. Esquisito, quando se trata de um homem fardado. Soldado, sargento, comandante, major, delegado, arrombado. Fracassado, cabo com colete à prova de bala. Dá o poder legado, essa é a sua cara. Para, com o Tio Lopes e Afanásio ouvindo na TV. Eles querem pena de morte, então por que deixaram viver? Ou proceder? O que esses putos aí não tem? A minha revolta pra covarde vai muito mais além. Explodiu a segurança. Não elogio quem mata criança. Somos a lágrima da mãe, sem esperança. A revolta de um pai que quer a vingança. Explodiu a segurança. Não elogio quem mata criança. Somos a lágrima da mãe, sem esperança. A revolta de um pai que quer a vingança. Ladrão fardado, aí eu tô voltando. Passo um pano, segundo plano. Bolando, bolando, pra não ser bolado. Só na segunda pra não ter o meu crânio. Mataram milhões, cadê? O culpado sumiu. Mas tem choque, cavalaria, canil, fuzil. Pra oprimir trabalhador, cena de horror. Uma pá na cara, uma pá nas costas. Coisa de louco, pipoco, soco. Viatura a milhão, e o cara no piloto. Vixe, saladão. Advogado do diabo, ladrão rouba ladrão na escama. É aquilo, fulano, então tome cuidado. Saia da reta, não queira ser manchete do Cidade Alerta. Medalha no peito de alguém. Honra o mérito de um Zé Ninguém. De um arrombado que gosta de repressão. De um delegado que anda tu na mão. Minha neurose me dá motivo. Fulano que subiu, hoje é só arquivo. Não tem bandeira enrolada em seu caixão. Nem ao menos um Pai Nosso, uma oração. Delegado, traficante, ladrão, comandante. Quem é quem? Quem é quem? Me fale nesse instante. E a polícia, ela vive essa guerra particular, onde você mata o traficante, está com ódio da polícia, eles matam o policial, está com ódio do traficante, essa coisa vai nesse nível. É uma guerra quase que particular. É normal, se não estou aqui agora, se é que matar de novo, eu mato. Ah, sensação do mata. É, a sensação é só de dever cumprido. Não, eu dizer que cheguei em casa e não dormi, eu vou estar mentindo. Você já matou algum policial?